já, ciente do giro de manutenção, resposta do Zé. Passagem ali, mantém cabeceira no zero, com 3193. É, 3193, tá. No solo aos 37 e dar e direita, chame o solo 121, décima 9. Direito 219, tá 3154. Graus 129, autorizado a decolagem do pistão no zero. Tower, Ocean 6315, clear line up and wait, runway 10. Passarelo 2231, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Eu escuto. Para o localizador, correr direita na proa 045, desça para 2000 pés, origem 06, livre aliás, reporte e estabilidade. S2, ao pé da direita, 045, autorizado, reportará o 2000. 1738, deixou o controle Salvador, acione identificação. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio, voe a Lagoinhas, a Lagoinhas intercepta para chegar na ponta. Botão ampla, zona 93, solicita 10 graus à direita para ficar com a praia da frente. Sente da 3, zona 93, livre desvio, reporte eterno. Reportando a retornar. 1231 no solo aos 45, libere direita, chame solo 121, décima 9. Direita 219, passeio 231. Intercepta na patroa, reportará 2006. Delta Ocean 6315 request. Ocean 6315. 6315, we're dealing with reasonable delay. I appreciate if you could coordinate direct to watch of 6315. Send back to the destination, Ocean 6315. Thank you. solo 52, direita solo 121, decimal 9. Xenem 142, apresentado a decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Xenem 142, apresentado a decolagem pista 1-0. Última aproximação, agora autorização de pouso, pista 1-0. Quadrando, gol 1-1-4. O Xenem 142, decola 5-4, chame controle, 1-2-0, decima 8, tem bom gol. 2-0-8, bom trabalho, Xenem 142. Controle, Salvador, o Xenem 142. O Xenem 142, contato radar, suponível 350, via foi da Puca. 350 via Puca da Cajô, né? É uma coisa. Autorizado ponto pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Pouso na 1-0, vou com a 1-4. Xenem 326, o controle Salvador. Mantenha nível 190, reporte para descida, voe ITAP até presente. E aguarde contato radar, o Xenem 326. estimado de decolagem após o próximo pouso, chamando a 321, até a posição. 1164 no solo 57, direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, obrigado, boa tarde. Uma 738 na escuta na torre. Uma 738 estabilizada, viu? Prontinho. Check tension terminou no 895 com 738. Boa tarde, 1738, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 10 mais. Disposição, Poxa, né, 6321, visual com o Boeing da Gol final da 10. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado em manter, cabeceira 10, Xané 6321. Xané 6321, desse mantém o nível 050, ajuste no 0 no mesmo onde está. No solo 1800, libere direita, chame solo 121, décimo 9. 5, este é o controle de Salvador, chama identificação. Este mantém o nível 050, ajustamos 0 no meio, chegada a Mago. 5 mil, 0 no meio, 2, 7. Poxa, na 6321, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 09 graus. 121, decolado 02, chame controle 120, décima 8, tem um bom voo. 108, controle, obrigado, bom trabalho. este é o controle Salvador, aciona identificação. Esse mantém o nível 060, ajuste 1096. Chegada por média 1. O Salvador Azul 4065 para 180, desvio de informação, 20 milhas. 7 Azul 4065, livre de desvio, reporte eterno, reaprovando lida. Reporte reaprovando lida, Azul 4065. Chan 6, deixa 6326, confirma de cara. Tá, mantendo 250, senhora, chama M320. Gente, Azul 275, reduz a velocidade 240, mais. Aperna 0260. Mantém 240. Gente, mantém. 08, vou gravar, 2007. De Salvador, vou 2007, uma boa. 1-2-0-1-7, contato radar, suba nível 240, após 2 mil pés, direto coral. 2 mil pés, coral, subindo 180 ou 140? 140. Positivo, ao 240 solicita coordenação do 1-8-0. Gente, inicialmente subiu uma TM 1-8-0, aguarde coordenação como final. Gente, 2240 final, aguardando 70, voo 10-0-7. Xané 326, chame final Salvador, 1-9, decimal 8. Final Salvador, 1-9-8, Xané 6-2-6, boa tarde. Voando Lido, Azul 4-0-6. Para a Duna, Vete Rio 2-0-7. Xané 6-2-6, está autorizado o final do procedimento, informe está autorizado. Autorizado final, reportar a estabilidade INS X-Ray 1-0, Oceana 6-2-0. Autorizado Salvador final, Azul 2705. 2705, deixa para 3.010, ajuste 1-0-1-7. 3.010-1-7. Oceana 6-2-0. Oceana 3-5-3-0. Uma ótica 7, aposta no através de parte do processo de transferência. Oceano 314, este é o controle Salvador, oceano identificação. Esse mantém no 070, ajuste no 026, via chegada no MED 1. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar, suponível 180, após 2 mil pés, direto elefa. Após 2 mil, direto elefa, o passarelo 2230, direto. Chama 6326, completa sinal e chama 3, Salvador, 118, decimal 95. Completa sinal, 118, 95, a torre, chama 6326, uma boa tarde. 2795, está autorizado a sinal do procedimento, deixa para 2006, ou 2907, informe estabilizado. Autorizado o procedimento, deixa para 2007, 2795. Salvador, boa tarde, Xané 6326, uma milha para o externo, final ILS X-Ray, pistão 0. Xix, continua com o sinal de salvo, olhando a autorização de pouso, Xané 6326, ajuste altímetro 1-0 no meio. 1-0 no meio, gostaria Centro, estação aguardando autorização 6326. O 130, reporte em contato bilateral com a rádio. Rádio 4048, correção, desça para o título de tráfego de feira, reporte cruzando 130. Contato bilateral com a rádio Feira. Oceano 6326, tráfego avistado, vento 090 graus, 11 norte, autorizado pouso, pista 90. Livre pouso, pista 90, Oceano 6326. Oceano 6312-2409. Seguro, 230, macho. 30, chame final, 119, decimal 8. 98, boa tarde, meu nome é 20. 4065, chame centro Recife em 128, decimal 35, aviano 23, decimal 8. Chama Recife agora, 12835, alterna, 238, azul, 4065, agarrante, uma boa tarde. Olá. 31192, décima terra, 4010. Eu peço 31192. Patrulha 2230, passarei do informação, a gente está com agora, posição de 1-0, se acha que vai ter aproximadamente agora 2 para 3 milhas. Gente, o tráfego é um helicóptero, com meu 44, mantendo 510 pela linha do litoral. Vai ter que virar com sua saída, o passarinho do 2230. Apenas um tráfego no sentido comunicante, posição de 11 horas, 24 milhas rumo nordeste, cruzando 730 para 3 mil pés, tráfego 737-800. Consenso tráfego, muito obrigado, 2230. Salvador, gol 2017, está passando 170. Gol 2017, se a gente mantém o nível 180, agora de congelação com o exército. Gente, mas são 8-0, Salvador Approach, Cockney Band, Central Power, 1000 feet, GeoEnergy 1016, via Golf, arrival. Posicionamento 6-2-1, uma boa tarde. 1-7, controle. 0-7-3. Condições de efetuar o contato com Ilhéus em 1-2-0-1 para coordenação. Vai chamar ideias agora, 01, obrigado e uma boa tarde. Gente, após retornar ao controle do Salvador, apenas para indicação de que outro fez contato, certo? Ah, legal, retorno o contato. Vou deixar no centro. Salvador 715, tráfego avistado, vento 090 graus, 129, autorizado pouso 90. Autorizado por 27 vacina. Teste descida a critério. Tem frequência de correção. Chame de Feira de Santana 131, decimal 3, 4048. Foi isso, está terminado. Bom, vou. Papapapai, clima lógico. Clima lógico possível. Clima lógico é esse, porra. Avisou o aeroporto. Gente, mantém o setor, chama torre 118 decimal 95, é a colina lógica. Mantém o setor, chama torre 118 decimal 3192, chama final 119 decimal 8. Lá 2, 4. Suicida, 1072, companhia azul. Afirma, passou. A retaguarda do mesmo, autorizado o cruzamento final 10, estou utilizando o sinal para mais 17, se possível, vale tudo. Aguarda do avião na final, a porta livrando a final da 1-0 com o procedimento 17 direto. Mantenha nível 180, serviço está terminado, chame já os 120, decimal 1. Obrigado, boa tarde. É 6314, fecho, mantenha nível 050. Papa é Colima, Oscar. Visual, já fiz cruzamento autorizado. Vai cortar sinal 17, se possível, base curta, pela direita. Corta a base 17. Papa é Colima, Oscar. Confirma o Pátio Cristina. Pátio 4. Oi, boa noite, 84.0. Desço para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio, chame final 1119 desse mal. 4, inicialmente alinhar e manter, cabeceiro no 0. Ah, 3192, pode ver o estado para 1809. 1809, reduzindo, autorizado o EBS, informa que vai descer para 2500, está na sua CNR. Autorizado o procedimento. É imado, descida para 25007. É, para 2507, 619. 619. CNM 314, descida para 3006, ajuste no 0, 1-6. Fala os 2-0, a estacionagem é contra a luz. Próximo, Fábio Cidera, no 256, boa tarde. Chegou no 256, mantém a posição. Mantém. 2-0. Mas afinal, chama 2, Salvador, 118, decimal 95, gol, número 2-0. 118, 95, boa tarde, gol, número 2-0. Número 314, número 3 na aproximação, desça para 2003, reduz a velocidade para 2009, o ajuste no 096. 2003, e Salvador, boa tarde, vão no 060. E aí, Salvador, continua a aproximação, vai dando 36 depois, né? Agora estou ligado com a esposa, não é mesmo? Oi, Salvador, passeio 2260, é possível dar a escolha na frente de conquista, por exemplo? Afirma, aguarde. Obrigado. Preciso manter a 4 mil pés, faça espera da presença, posição hoje na minha 3 na mesa. Avião 2500, espera à esquerda, o posto à esquerda, do tem a vida da minha meia, 319. Afirma, está 319. Alô, eu quero capture the animal. So start the hold at this intersection. Confirm the ideal altitude to start hold. We will like to hold at 5.09. Roger, flight level 090, hold at this intersection at 3.023. Estão 3192, aguardando a liberação da pista. 2000, aguarda. Porque as últimas que make the hold by a right, roger. Hold it by the right, that's 1620, sube para 3006, passou depois para o pensamento, sube esquerda na proa norte. O limite é voar na proa norte por meia dúzia de milhas. Uma esquerda proa norte, voa por meia dúzia de milhas, zona 60. Certo, está subindo. 284, livre de juízo, já pode ser o termo, proa do jambo. Já pode estar a proa do jambo, 184. Quantas milhas mais ou menos o desvio ou 184? Até as milhas aproximadamente. Certo? Atendo, confirmo com 884. Certo. 260. Acho que está por cima. Acho que o nível 1 no 50 autorizado direto conquista. Após a 50 conquista, beleza. Faço uma navegação na proa da posição Pelô, para espera naquela posição. Posição Pelô, Papá é Colima Oscar. Papá é Colima Oscar, não é verdade. Salvador, aciona a identificação. Desce mantenha inicialmente nível 120, ajuste 10, 16. Controle informa a pista praticada e reduz a velocidade para esse transporte. Caso, em caso de falha de comunicações, mantendo o nível 120, faça espera sobre a posição do assistente. Bom, 120, ótimo, pessoal. O que você vai praticar? Devido ao animal na pista, o Fero já está à procura do animal e já informou o estimado para reabertura. Level 050. 10 and maintain level 050, autorizado, o 7392. Tá, sonda presente, vamos completar um PNA aberto hoje, ok? Presente, sonda 3192. Deixa eu manter o nível 100. 100, 1884, chame sempre Recife 126 decimal 85, alterno 25 decimal 45, 1884. 5567, pode ler? 3567, 50% do espera. Uma dela já 10 milhas. Só um minuto que eu não sei o. Ok, 10 milhas a gente tem condição de decolar de imediato quando autorizado separado. 1256, decolador 28, chame controle de Salvador, número 0 decimal 8. 208, obrigado. O Rono 256, passa 1300, na Fuca. O Rono 256, contato radar, sua para 370, sai da Fuca. Sai da Fuca, 370, então. Vamos alinhar e decorar, 0, 0, 0, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Ele decora 3567. Este nome é 227, mas é atenção. Tá, matei. Sou no 620, para o localizador, curva esquerda para o 150, vista para 2003, autorizado a final do procedimento. Esquerda, 150, desce 2000, autorizado para o procedimento 73 da aviação, 01920. Chamei 6314, complete a órbita e vem na prova da posição e sabe para a tá chegada. Na órbita, vai, tá, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Completa o final do procedimento e chama a torre Salvador 118 do último 95, tá 3192. Exatamente. Eu tirei com o seu espelho. É, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho, espelho. Ele é 314, desça para 3003, indicado de 1809. E 567, decorador 31, chame controle Salvador, no 0.8. Obrigado, senhor 567, boa tarde. 209, o 3567. 2209, 3567. Salvador, boa tarde, Tantra 567, Arboruno, passou 1.500. Tantra 567, contato radar, Suva, para o 360, saída Arboruno. 360, saída Arboruno, Tantra 567. Portugal 023, and advancing to the right, heading 230, limit localized. Right, and 230, limit localized. Tantra 3192, tráfego avistado, pista livre, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 119. Autorizado pouso 10, 310. Final, 7083, 7083, 7086, connect 1016. Descend 6016, canal 0136, Salvador, 1023. Sou no 620, estabilizado? Estabilizado, número 620. Até final, estima 3, Salvador, 118, decimal 95, 2, 60. 2954, está autorizado, final do ILS X-Ray, informe estabilizado, deixa para 2010, vai seguir Boeing 7378, 10.000. Ajuste na 0 no 6. 4016, o 3360. Estou no 620, continua a aproximação, mas não precisa. Ajuste na 0 no 6. 0 no 6, então 620. Local, the coast, and left in heading 150.